Marcador, uma boa noite, 187, coordenação Guarulhos, gente da Delta. Boa noite, 87, está autorizado para Guarulhos, nível 360. A sua saída será da Eule da Crat. Em Crat, intercepta a Pesoluno 4, Gruf, a Pesoluno 6, Brava Tazulu, Trive, a Pres 58, Papa Charlie Lima. Decola da 10, aciona 5042, 1003, ao controle. Gente, autorizado para Guarulhos, nível 380. Pela Superior Zuluno 4, Grupo Superior Zuluno 6, Brasília, Porto Drive, da Elcrat, decola no 05042-1935, Gol 8 no 7. O 7653, identifique, chega na Mari, só para o nível 050. 50 na Mari, o Gol 7653. Controle de Salvador, bom dia, o Gol no 476, frente da Delta. Gol 1476, boa noite, identifique, chega na Mari, desça para o nível 060. Identificou, descendo para 060 na chegada da Mari, é Gol 1476.